pipa para vera, para vera, para vera, pipa para vera, para vera, para vera. Finge que beija, não beija, nunca finge no que me beija.